Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10, o verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Essa é uma palavra, um ensino absoluto, verdadeiro, poderoso, de princípios do reino de Deus. Os personagens discípulo, mestre, servo, senhor, são personagens da terra. Mas esses personagens representam questões espirituais. Eles estão imbuídos de autoridade que vem do céu, porque toda autoridade foi concedida por Deus. Isso não diz respeito apenas que foi Deus que colocou o presidente fulano de tal lá naquele lugar e ele está fazendo aquela besteira toda. Não significa isso. Significa que a autoridade de um presidente, seja ele quem for, foi estabelecida por Deus. A autoridade de um juiz foi estabelecida por Deus. A autoridade de um professor foi estabelecida por Deus. A autoridade de um patrão. A autoridade. Então, esses personagens, embora a gente os veja muito carnalmente, né, e às vezes a gente nem gosta, às vezes tem problemas com eles, mas esses personagens representam autoridades inquestionáveis, indispensáveis, vitais para a organização da vida nessa terra. E Jesus vem e diz: olha, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. É necessário, é importante, basta, é o suficiente que o discípulo seja igual ao seu mestre. Ele não está colocando nenhuma expectativa além, nem está nos deixando soltos sem um alvo, sem uma meta. Ele estabelece o lugar de plenitude para cada um de nós. O discípulo precisa ser igual ao seu mestre. O servo precisa ser como o seu senhor. Humanamente, a gente tem uma expressão, uma constatação, na verdade, que está expressa nessa frase: o olho do dono é que engorda o boi, não é isso? Que o dono tem que estar ali, o dono tem que estar ali, é o dono que tem que estar ali. Mas a Bíblia dá outro padrão para nós. Diz assim: um servo tem que ser igual ao seu senhor. Temos que cuidar das coisas do patrão igual se fossem para nós, como se fossem nossas. Então esse dito popular cairia por terra. Então, no reino de Deus, o dito seria assim: tanto o olho do dono quanto o olho do servo engorda o boi. É um padrão que Deus tem para nós, né? E se eu e você, crentes em Jesus, decidimos seguir a Jesus, essa é uma questão que nós precisamos olhar para a nossa vida. Eu preciso ser igual ao meu mestre, eu preciso ser igual ao meu patrão, porque é isso que Jesus ensinou. Se o mestre é Jesus, se o Senhor é Jesus, ele diz em Filipenses, através de Paulo, que assim: o Senhor tende em vós o mesmo sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. Então, primeiro ele disse que o discípulo tem que ser como o seu Senhor. E se Jesus é o nosso Senhor, aqui está uma forma de Jesus viver, que eu e você precisamos ser igual a Ele, iguais a Ele. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou. Se o servo precisa ser como seu senhor, eu, como servo de Jesus, preciso levar uma vida me humilhando, me esvaziando, até a morte. Então eu preciso morrer. E não é qualquer morte, é a morte de cruz. É como falamos no cântico um pouco tempo antes aqui, que eu e você precisamos colocar essa natureza carnal na cruz. Viver a morte de Cristo. Essa é uma prática mais séria, mais importante, mais fundamental que qualquer outra prática que a gente conheça e chame de cristã. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu quero fazer, porque o discípulo precisa ser igual ao seu mestre. Se Jesus foi assim, eu quero ser assim, na prática, na minha vida. Então, Espírito Santo, quando eu estiver enfrentando amanhã, segunda-feira, todas as questões da minha vida, me lembra de ser assim, ó, esvaziar de mim mesmo, tomar a forma de servo das pessoas. E o Asaf sempre diz uma frase interessante, que ele diz assim, servo é aquele que reage como servo quando é tratado como servo. Então, quando me tratarem como servo, eu quero reagir como servo. Eu quero entender que eu não sou o patrão, o dono, o cara que tem, que conquista, e as pessoas têm que me servir. Eu sou um servo. O Senhor tem trabalhado isso na minha vida tempo todo. Meu filho, você, como pastor, é o servo dessas ovelhas. Não é para desenvolver um projeto seu, não é para que você execute as coisas, você tem que me obedecer e servir as pessoas. Em Lucas capítulo 14, verso 25, Jesus nos dá outro parâmetro como mestre ou como senhor, que nós devemos ser iguais a eles, ou melhor, ser iguais, sermos iguais a ele. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 25. O que, que Jesus está dizendo? Meu filho, presta atenção. Se você não tirar pai, mãe, irmãos, irmãs e a sua própria vida do primeiro lugar, você nunca será meu discípulo. Bem, primeiro ele disse que ao discípulo basta ser igual ao seu mestre. E ele nos dá um parâmetro em Filipenses. O mestre, o Senhor Jesus, se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo, foi para a morte, a morte de cruz. Esse é o padrão de um discípulo. Agora o Senhor vem e diz assim, não, você não vai nem ser discípulo se você não trocar os valores desta vida terrena por Jesus. A expressão que eu li na minha versão, aborrecer pai, mãe, filhos e irmãos, alguns até dizem assim, é, meu pai e minha mãe estão chateados comigo. Eles estão arara comigo, porque não sei o quê, porque não. Mas é assim mesmo, a Bíblia falou que a gente tem que aborrecer pai e mãe. Não, não está falando desse aborrecer terreno. Não está falando nem de aborrecer como a gente entende a palavra aborrecer. É, porque é isso mesmo, eles não gostam que eu seja crente, eles não gostam disso, eles ficam me xingando, eles ficam... E um até mandou o filho embora. Não, não se trata disso. Porque logo em seguida Jesus fala assim, e aborrecer também a si mesmo. O Senhor está falando de ter em primeiro lugar. O aborrecer é tirar dessa zona de conforto ou desses valores terrenos e ter Jesus e o seu reino em primeiro lugar. É, minha mãe pediu para eu lavar a louça, mas eu disse que não vou lavar porque eu tenho culto e ela não vai me atrapalhar no culto, então ela ficou aborrecida lá, mas Jesus disse que é para eu aborrecer o meu pai e mãe. Não, não, é para você e eu cuidarmos do pai, da mãe, obedecermos. É, isso é prioridade, a comunhão, o amor, o serviço. Não tenha dúvida disso, irmão. Mas o Senhor está dizendo assim, é o reino em primeiro lugar. Se o reino estiver em primeiro lugar, você e eu podemos ter certeza que nós vamos servir pai e mãe, nós vamos servir os irmãos, nós vamos servir os amigos, nós vamos cuidar de nós mesmos, mas tendo o reino em primeiro lugar. Em Mateus 16, verso 24, o Senhor diz que Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tomando a sua cruz, e siga-me, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Como em Lucas, o Senhor Jesus diz assim, olha, aquele que não tomar a cruz, não negar a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Em Mateus ele vem e disse, se você não vier após mim, se negar e tomar a cruz, não poderá ser meu discípulo. Porque todo aquele que busca, inclusive em mim, salvar a sua vida, vai perdê-la. Senhor, me ajuda, porque agora estou um passo da promoção. Senhor, eu estou um passo da promoção. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, a vida é isso. O centro é isso. A intenção é essa. Toda atenção é só isso. Minhas coisas. Deus me ajuda. Deus me abençoa. Oh, Deus, talvez por misericórdia, Ele já liberou mesmo muitas coisas. Aquelas coisas vêm a nós. Mas o Senhor Jesus está dizendo que, olha, não misturem as coisas. Se você quiser salvar a sua vida, ganhar a sua vida, fazer seu pé de meia, cuidar de você, você vai perder a sua vida. O Senhor de forma alguma está falando, isso é incoerência com todo o resto do ensino bíblico, o Senhor não está falando que eu tenho que ser desleixado, que eu não preciso trabalhar, que eu não preciso estudar, não, eu preciso ser o melhor, eu preciso dar o melhor. Mas o Senhor está falando que, se isso estiver em primeiro lugar, eu não posso ser discípulo dele. Não é porque ele faz uma prova e avalia se eu posso ou não posso. É porque, naturalmente, se essas coisas estiverem em primeiro lugar, eu não consigo segui-lo como discípulo. Eu posso até ser crente, eu posso até ter dons de Deus, eu posso até estar sendo abençoado em muita coisa, mas ele já disse... Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa dele, acha-la. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ainda em Lucas 14, leia comigo, irmão. Lucas 14, 25, nós já tínhamos lido lá em cima, eu quero repetir. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Nós temos na nossa própria vida uma série de coisas que dizem respeito aos cuidados lícitos, necessários, vitais. Por muito tempo, as pessoas na igreja, muitos deles acreditaram que se eles largassem tudo e fossem para o mosteiro, eles seriam mais santos. Porque eles não teriam que se ocupar com nada dessa vida terrena. E a gente tem hoje uma série de frutos de homens e mulheres que foram para o mosteiro, que foram lá para o convento e produziram muitas coisas boas para o reino de Deus, não tenha dúvida. Mas nós também temos uma convicção de que isso não gerou mais santidade para as pessoas. Então eu e você temos responsabilidades, cuidados, atividades, temos que produzir o sustento para a nossa casa, temos que cuidar do esgoto, temos que cuidar do lixo, temos que cuidar da maçaneta, temos que trocar lâmpada, temos que estudar, temos que ir atrás do documento, temos que fazer toda aquela via crucis lá no órgão do governo para resolver aquele problema, aquela questão. Nós temos muitas coisas que são cuidados da vida. Temos sonhos, temos desejos, mas Jesus está dizendo assim, se você cuidar disso em primeiro lugar, você nunca vai conseguir ser meu discípulo. E é possível que muitos de nós estejamos tentando ser iguais a Jesus. Humildes, esvaziados de nós mesmos, servos, viver bem, seguir aquilo que Ele ensina. É possível que a gente esteja lutando para fazer isso e não estejamos conseguindo, porque, na verdade, nós não conseguimos nem ser discípulos. Se eu sou um discípulo, eu vou conseguir ser igual ao mestre. Mas se eu não sou um discípulo, eu posso tentar ser igual ao mestre o tempo que for, eu não vou conseguir. Então eu preciso entender como é que eu posso ser um discípulo. Porque se eu for um discípulo, então eu vou aprender a ser igual ao meu mestre. Mas se eu tentar ser igual àquele mestre sem ser um discípulo dele, isso se tornará impossível. É como aquela ilustração, aquela historinha que o rapaz, ele era louco, mas o desejo dele de toda a vida era ser discípulo do tal mestre. E ele tentava de tudo, ele queria de tudo, e ele insistia, por muito tempo ele insistia, deixa eu ser seu discípulo. E o mestre, não. Deixa eu ser seu discípulo? Não. Você não. Deixa eu ser. Mas ele insistia tanto que um dia aquele mestre falou com ele, pensou com ele e falou com o rapaz: realmente esse sujeito está querendo ser meu discípulo, porque ele insiste, ele persevera, ele não desistiu, pelo menos ele tem essa característica. Então o chamou e disse assim: ok, você vai ser meu discípulo. Aquele rapaz pulava, não acreditava, porque era o sonho dele há tantos anos, e agora ele finalmente ia poder ser o discípulo. Então, naqueles dias, ser discípulo significava também ir morar junto. Então, faça sua mala e venha. Ele fez a mala dele e foi morar na casa do discípulo. Ia passar aí alguns anos aprendendo aos pés do mestre. Como Gamaliel, que discipulou Paulo, e a Bíblia diz, aos pés de Gamaliel, Paulo aprendeu todas as coisas, se tornou um homem culto, sábio. E aí no primeiro dia ele mostrou o quarto, simples o quarto, achei que ia ser um quarto mais... Mas tá bom, eu estou feliz. E aí quando ele saiu lá, o mestre deu a ele um balde, um escovão e um pouco de sabão, e disse, você tem que ir lá embaixo no rio, pegar água e trazer e esfregar todo esse piso. Aí ele falou, que isso? Mas será que está sem empregada hoje aqui? Deve estar sem empregada. Eu vou ajudar hoje só, alguma coisa assim, né, que está precisando. E isso aconteceu no primeiro dia, isso aconteceu no segundo dia, isso aconteceu no terceiro dia. Quando não precisava mais limpar nada dentro de casa, o mestre falou assim, essa é a minha enxada. E eu de 15 em 15 dias capino todo o quintal para não deixar o mato crescer. Então, capine todo. Quando terminou, já lá para a terceira, quarta semana, o discípulo estava irritado, angustiado, não dormia direito, não engolia nada. Falei assim, mestre, o negócio é o seguinte, eu vim aqui para ser seu discípulo, e até agora só estou sendo seu empregado, só agora estou fazendo as coisas, eu não aguento isso mais. E o mestre olhou para ele, deu aquele sorriso e disse assim, meu filho, um discípulo precisa aprender a fazer tudo o que o mestre faz. O que você está fazendo é o que eu faço na minha casa o tempo todo. Você veio morar comigo para aprender meu jeito de viver, as coisas que eu faço, como eu cuido, como... Ah, mas eu achava que era um negócio assim mais glamouroso. Não, você tem que começar assim, aprender tudo. Ser discípulo não é uma coisa fácil. É glamouroso a gente pensar assim, sim, Jesus, eu quero ser como o Senhor, esvaziou de si mesmo e se humilhou até a morte. Oh, aleluia, eu quero ser isso. Mas na hora que segunda-feira aparecia aquele sujeito lá naquela empresa, aquele guardinha lá no trânsito, aquela que vontade de ir lá esganar ele, não de servi-lo. E há um mistério, há algo sobrenatural que acontece num momento tão natural quando eu e você nos humilhamos e nos tornamos servos e matamos com morte de cruz a nossa própria carne, nosso orgulho, nossa vaidade. Se vivermos assim, nós seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. E a questão é, Senhor, como aplicar isso na minha vida? Porque eu não quero vir ao culto, eu não quero participar da igreja, eu não quero orar, eu não quero buscar, eu não quero me esforçar para fazer um jejum, eu não quero tomar a ceia, eu não quero dizimar, eu não quero ofertar e nada acontecer na minha vida. Eu quero ser semelhante ao Senhor. Porque se formos semelhantes a Jesus na morte, também seremos semelhantes a Ele na ressurreição. E essa é a nossa vitória, irmão. Imagina o dia em que Jesus entrou no inferno. O diabo já devia estar sentindo, tem um negócio oprimido aqui, tem uma opressão aqui hoje, que coisa que... Não estou entendendo esse lugar, o que está acontecendo? E de repente era mesmo Jesus entrando no inferno. E tomou-lhe as chaves da morte e do inferno. Agora, onde estava a base do poder de Jesus contra Satanás? Ele morreu e ressuscitou. Porque enquanto ele morreu, Satanás estava no inferno celebrando. Morreu. Venci. Mas na hora em que Jesus ressuscitou e foi lá tomar-lhe as chaves da morte do inferno, Jesus o venceu por completo. A minha vida, a sua vida, vencer o maligno em todas as coisas infernais que ele faz, depende da nossa ressurreição. E para eu e você experimentarmos ressurreição em Cristo, isso é, vida fluindo em qualquer circunstância, eu e você precisamos experimentar da morte em Jesus. E então isso executa o que o Senhor está dizendo. Nos tornamos discípulos, seguidores do Mestre. O maligno olha para você, olha para mim e diz assim, é mesmo, seguiu ele, fez a mesma coisa que ele, entrou aqui na minha casa e me tomou as chaves da morte e do inferno. Eu cirandei com ele naquilo outro, e ele foi lá e me pisou e me venceu. Você realmente é um seguidor de Jesus, fez a mesma coisa que ele. E para eu e você sermos discípulos de Jesus, nós precisamos pôr em prática algumas coisas, como esses versículos que acabamos de ler. Nesses dias, irmãos, você pode entrar no site da igreja, tem uma série de ministrações que o Senhor tem nos dado em sequência. Eu ministrei sobre Elias e os profetas de Baal, falando sobre a ousadia no meio da idolatria, no meio da seca, de vencer tudo o que é ídolo na nossa vida. E são coisas que a gente não vê, são coisas muito sutis. Nós não estamos falando de uma estátua gigantesca de um deus, de uma deusa, de uma imagem de santo. Nós não estamos falando de macumbaria. Nós estamos falando de coisas muito sutis na nossa vida que se tornaram ídolos. Depois o Senhor nos falou sobre aqueles que recusaram a festa das bodas. São essas coisas dos cuidados terrenos que vão gerando ídolos, que são aquelas coisas e aquelas circunstâncias que a gente quer porque quer e corre atrás delas e o tempo todo é só para aquilo. E são essas coisas que nos fazem dizer não à festa, à mesa que Deus coloca para nós. Na prática isso significa, nós até frequentamos um culto, mas nós não nos alimentamos, nós não nos assentamos à mesa para alimentarmos de Cristo, porque a gente está com o tempo corrido, a gente tem muita coisa, segunda-feira já começa a correria. O Senhor também nos falou que seria como nos dias de Noé, e que ele viria, ou ele virá, como nos dias de Noé. Nós vamos estar correndo, cuidando dessas coisas, e até achando que somos discípulos de Cristo, até tentando ser discípulo e, na verdade, não conseguindo nunca, porque se eu não me negar a mim mesmo, eu não sou discípulo. Se eu não sou discípulo, eu não consigo ser igual ao Mestre. O Senhor nos trouxe também duas palavras sobre uma vida de santidade, Acã, Nadabe, Abiú, o fogo nos lábios de Isaías. O Senhor tem nos ministrado algumas coisas sobre vida de santidade, sobre o que é a poda do Senhor, como o fogo vem e consome mesmo, como Deus trabalha mesmo no meio da sua igreja para ir podando, limpando, queimando a nossa vida de todo pecado. E domingo passado, o Senhor nos ministrou sobre sermos ouvintes e praticantes. Não apenas ouvintes, mas praticantes. E aqui ele traz para nós de uma forma tão simples, tão clara. Meu filho, você quer ser praticante? Quero, Senhor. Então negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Seja humilde. Humilha-te a ti mesmo. E uma das coisas que o diabo mais faz, irmão, ele falou assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque se eu fizer assim, assim, assim, isso vai acontecer assim, eu já sei o outro, já sei o que vai acontecer. Ah, Pois é exatamente isso que o Senhor quer, que eu e você nos humilhemos incondicionalmente, mesmo que a gente já saiba que vai acontecer um mundo de outras coisas que a gente quer prevenir. Eu quero me humilhar, Senhor. Eu quero me render. A prática do jejum, da oração, da adoração, a prática de visitar alguém, visitar um pobre, visitar um enfermo, a prática da fidelidade nos dízimos, nas ofertas, todas estas coisas práticas, elas nos levam a sermos como aquela casa construída sobre a rocha. Vem uma tempestade, mas a gente pode dizer, Senhor, minha casa não será abalada, porque eu sou uma pessoa que a cada dia estou pondo em prática o que o Senhor me mandou como mestre. E eu não tenho dúvida se eu sou ou não sou discípulo. Não estou tentando seguir o mestre sem ser discípulo. Eu tirei do primeiro lugar pai, mãe, irmãos, amigos, minha própria vida. Eu estou negando a mim mesmo em cada circunstância. Eu estou dizendo ao Senhor que aquilo que o Senhor disse que eu tinha que fazer para ser um discípulo, eu estou buscando fazer. Onde eu não consegui, é o Senhor que vai me ajudar. Mas eu decidi isso para a minha vida. Então eu sou um discípulo. Agora eu tenho uma caminhada árdua, longa, que dura a vida inteira, de me tornar como o Senhor é. Me humilhar, esvaziar de mim mesmo, e morrer a morte de cruz. E eu quero fazer isso, Senhor. E eu estou pondo em prática o que o Senhor manda. E eu e você precisamos perguntar a nós mesmos. O que é que nós temos ouvido de Deus para praticar? Eu de vez em quando, e na verdade devia ser todo dia, eu oro ao Senhor e digo a Ele, Senhor, tem tanta coisa que o Senhor já falou comigo. Eu não tenho noção de quantas eu já esqueci. Senhor, tem coisas que o Senhor já falou comigo, assim, pontuais. Isso aqui, filho, eu não fiz, eu me esqueci, eu não tenho nem condição de lembrar delas de novo. Significa que o meu futuro, minha condenação, é continuar sendo desobediente. A menos que o teu Espírito Santo, com amor, com longanimidade, venha e traga de novo. Filho, eu vou falar com você de novo. Sabe, depois de tantos anos, o que você tinha que ter feito? Aquilo que eu falei lá atrás, filho. Toma esse caminho aqui. Toma esse rumo aqui. Você não fez isso, filho. Então, Senhor, eu posso fazer agora? E sempre há chance de nós colocarmos em prática o que Ele falou. Por isso, eu e você precisamos perguntar mesmo. Senhor, o que, que o Senhor tem falado comigo para pôr em prática e eu não tenho dado atenção? Nós precisamos ter convicção de que Deus está falando conosco. Porque Deus fala o tempo todo. Na verdade, esse Deus fala é uma expressão tão humana, porque Deus não fica falando ou deixando de falar. Deus já liberou a sua palavra. A palavra dele foi liberada uma só vez na fundação dos séculos. Jesus, que foi crucificado lá no, na plenitude dos tempos, no ano 33, teoricamente falando, a Bíblia diz que ele foi crucificado, na verdade, antes da fundação do mundo. Para Deus não tem tempo. Então a voz de Deus, para aquilo que eu vou precisar daqui a 20 anos, já foi liberada. Agora, eu é que preciso ser como um rádio, na sintonia certa, captando a voz. Então se eu falar assim, Deus não falou comigo até agora. Não, eu é que tenho algum bloqueio para captar a voz de Deus, para estar sensível à voz de Deus, porque Ele já falou. Se você colocar um grãozinho de feijão ali agora, naquele algodão, e ir regando com água, daqui uns dias, você vai ver que ele vira um ramozinho. Ele brota. Por quê? Porque lá atrás, o Senhor disse, haja ervas, haja feijão, haja planta. Essa palavra liberada, ela já está em ação. Assim como toda palavra de Deus liberada para a minha vida e para a sua vida. Então, Senhor, eu não estou ouvindo, eu preciso que o Senhor me mostre o que está me impedindo de ouvir a tua voz. Eu quero isso, porque eu quero ouvir e pôr em prática, Senhor. Eu não quero nada das trevas me cegando ou bloqueando os meus ouvidos espirituais. E a pergunta do Senhor para mim e para você nessa manhã: o que que Deus está falando conosco? O que que Deus está falando comigo? O que que Deus está falando com você? Para fazer, para executar. Eu sou discípulo? De repente Deus mandou pegar o balde e lavar o chão. E eu estou achando que isso não é trabalho, não. Isso não é a voz de Deus, não. Porque a minha expectativa para o mestre é outra. Eu estou querendo outras coisas. O verdadeiro discípulo é quem obedece, irmão. Aquele que vai seguir a Jesus por toda a eternidade é aquele que o segue agora. Não é o crente, não é o da religião A, B ou C. O que vai andar com Jesus por toda a eternidade é aquele que anda com Jesus agora. E eu quero isso para a minha vida, Senhor. Eu quero que o Senhor fale comigo algo que realmente me põe praticando como discípulo o que o Senhor tem para mim nesses dias. Bem, vale a pena você ouvir ou reouvir essas ministrações que eu mencionei. Estão todas no site da igreja. E vale a pena você gastar um tempo, uma hora no dia que você separar. Você vai ouvir durante a semana todas essas ministrações e vai ser tremendamente edificado, irmão. Mas eu queria acrescentar um elemento que Jesus ensina para nós colocarmos em prática. E esse é um elemento que tem a ver com tudo que nós ansiamos, com tudo que nós desejamos, mas ainda assim a gente não segue. Diz respeito a descanso. Interessante que o descanso é uma ordenança do mestre. Uma ordenança do mestre. Eu e você não precisamos pegar o pacote todo. Senhor, quais são os 613 mandamentos, porque eu quero pôr em prática tudo? Não. Se eu e você começarmos com aqueles que o Senhor está falando hoje conosco, ele amanhã fala de novo, ele depois de amanhã fala de novo, como eu e você bebemos água no copo, dia após dia. Ele vai nos alimentando dia após dia. E essa é uma palavra que o Senhor está nos trazendo hoje e que gera, desdobra-se em muitas outras coisas. Capítulo 1 de Gênesis, o verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, nesses três versículos, nós temos aí talvez bilhões de anos envolvidos. Como para Deus um dia é como mil anos, o Senhor está dizendo na sua palavra que a medida das coisas para Deus não é como a medida do tempo para nós nessa dimensão única, humana, terrena. Então, quando Deus criou céus e terra, não sabemos há quantos bilhões de anos atrás, nem como era realmente, embora a gente tenha condição de estudar e saber que era um mundo mineral. Um dia, o maligno veio e destruiu tudo. Está em coerência com o que a palavra do Senhor diz, que ele foi expulso do céu. E o propósito dele é matar, roubar e destruir. Então, tudo que havia construído por Deus em algum lugar do universo, o diabo quis destruir. E destruiu. Então, vem essa segunda expressão, versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O entendimento desse versículo precisa ser também mediante a coerência com todas as coisas. Deus é perfeito. Então, qualquer coisa que Deus faz é perfeito. Seria impossível, é impossível, Deus ter formado os céus e a terra e isso ser uma coisa sem forma e vazia. Isso não existe, é impossível. Sem forma e vazia diz respeito a uma intervenção do destruidor e não a mão do Senhor. Então Deus construiu as coisas lindas e maravilhosas, como podemos estudar com profundidade na ciência sobre o mundo mineral de bilhões de anos que existe. Aí a gente começa até a entender como que o homem consegue estudar alguns animais, alguns seres vivos e datar de bilhões de anos, sem que isso seja incoerente com a Bíblia. O maligno veio, destruiu tudo. Também nos ajuda a entender como que, seja a natureza, sejam os animais desta natureza, em uma determinada fase só representam coisas diabólicas. Dinossauros e dragões e suas coisas terríveis só representam coisas malignas, tomadas pelo maligno, distorcidas, corrompidas, destruídas pelo maligno. E a palavra de Deus diz que tudo era sem forma e vazio, destruído, e de repente, ou na verdade em um processo divino, o Espírito do Senhor pairou sobre a face do abismo, e aí o Senhor começa a relatar os seis dias da criação. Que, na verdade, não pode-se dizer em absoluto recriação, mas podemos entender que é uma segunda etapa de Deus criando ou recriando a terra. Então o Senhor começa a criar a luz no primeiro dia, os luminares, as ervas, a separação de água no alto, na terra, no firmamento, até o sexto dia, o homem. E o tempo todo ele proclama, né? O capítulo 2, o verso 4, diz: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Gênesis 2, 4. O Senhor criou todas as coisas. Aqui está especificando que era a gênese do céu e da terra, mas o versículo 5 diz assim: não havia ainda nenhuma planta no campo, não chovia sobre a terra e nem existia o homem. O versículo 7 está dizendo claro: então formou Deus o homem. E essa palavra, esse verbo formou, ele é importantíssimo. Porque aqui o Senhor ensina um princípio do seu reino que é inquestionável. Há uma diferença entre gerar e formar. Todas as coisas, a partir de Deus, para serem formadas, precisam antes ser geradas. A Roberta está esperando o neném. Qual mês que já está, Roberta? Sexto mês. Antes desse bebê vir a existir, ele precisou ser gerado no ventre. Agora, antes dele ser uma criancinha aqui, uma menina linda que vai estar aqui crescendo na presença do Senhor, ela está sendo gerada no ventre, fisicamente, biologicamente e espiritualmente. E lá pelo nono mês, ela vem a existir nessa terra. A dimensão de existência ali ainda é limitada, para que haja a geração de todas as coisas. Da mesma forma, eu e você precisamos entender que Deus nos deu o poder da fala, da palavra profética, para a gente gerar todas as coisas que ainda não existem. Ah, mas está tudo terrível, está tudo sem forma e vazia. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a terra e a voz do Senhor começou a dizer: haja, haja, haja, haja. Isso é comigo e com você. Aonde tiver sem forma e vazia, eu e você precisamos ser aqueles que declaram os louvores do Senhor, que declaram as promessas do Senhor, que declaram os princípios de Deus, que declaram. E isso é o que há de mais difícil, irmão, para um crente fazer. É fácil fazer isso quando nós estamos num culto, é fácil fazer isso quando nós estamos com tudo bem em casa, mas é difícil, é quase impossível fazer isso quando o diabo veio, quando a tempestade veio, quando a luta vem, quando as coisas estão difíceis. É muito impossível fazer isso. Eu vou me levantar, eu vou adorar o Senhor, eu vou proclamar: haja, e será, está escrito, e eu não vou olhar para as circunstâncias, mas eu vou olhar para aquilo que não se vê, eu vou ter... Não, irmão, ninguém tem essa fortaleza, não. Na verdade, quando vem isso, a gente desmonta. Mas o Senhor está nos ensinando: filho, ainda que você esteja desmontado, o fiozinho de energia que você conseguir, o fiozinho de ânimo que você conseguir, o fiozinho de ação que você puder ter, que seja para proclamar: o meu Senhor virá em meu socorro. Seja o que for, proclamar, proclamar, proclamar. O capítulo 2 mostra que todas as coisas foram formadas, vieram a existir fisicamente, Porque o Senhor fez chover sobre a terra, que não tinha nada ainda. E o Senhor disse ao homem, depois de formá-lo, agora você vai arar. Ué, mas não era assim, o Senhor falou e aconteceu. Não, eu falei, já estão geradas. Mas agora é você quem vai executar. Essa atividade de tentar formar as coisas, que é a nossa vida diária, corre atrás, corre atrás, corre atrás, ela não prospera se antes não vier precedida de dois elementos. Primeiro, a palavra profética. E a palavra profética, ela começa na nossa mente. Eu sei que está escrito. Mas ela precisa ser envolvida de vida. Então ela precisa da visitação do Espírito Santo. Senhor, agora eu estava dizendo, não, o Senhor vai operar. O Senhor, não, o Senhor no tempo dele vai dizer, está nas mãos de Deus. Uma coisa é eu falar isso da boca para fora, ou só com o meu intelecto, ou repetir o versículo. Outra coisa é eu estar na presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo falar vivamente comigo, e trazer vida à palavra, a palavra logo se tornar a palavra rema. O Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero intimidade com o Senhor, eu quero te buscar, porque vai sair da minha boca, no momento que eu não tenho força para nada, uma palavra que vai gerar o que ainda não existe. Então, antes de sairmos fazendo alguma coisa, nós precisamos fazer como Deus fez. Eu preciso proclamar a palavra profética. O que Deus diz a respeito disso? O que Deus escreveu no seu livro a respeito disso? O que Deus falou comigo a respeito disso? Eu quero declarar, eu quero declarar, eu quero declarar. E como Davi dizia assim, eu estou arrebentado. Cordas de morte me cercaram. Eu estou em depressão. Eu não consigo sair desse quarto. Meus ossos estão morrendo de tanta dor. Eu estou perdido. Mas o meu Redentor vive. E eu creio que Ele vai se levantar. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer, irmão. Eu preciso pôr isso em prática. Senão, eu não sou discípulo. Eu preciso aprender a pôr isso em prática. E como é que aprende a pôr isso em prática? Passando por várias vezes em que você e eu estamos arrebentados e não queremos saber de nada, e estamos querendo chutar o balde, e estamos querendo... Um dia a gente toma uma atitude. Oh, funcionou. Aí vem outra circunstância. Ah, de novo, meu Deus, a droga, a praga, meu Deus. Não, eu vou me levantar, eu vou proclamar profeticamente o que Deus tem para mim. Segunda coisa que o Senhor nos mostra aqui também no livro de Gênesis. Capítulo 2, o verso 1 diz assim, assim foram acabados os céus e a terra de todo o seu exército. Embora nos versículos seguintes a gente vê que não tinha nada pronto ainda. Mas ele diz, assim foram acabados. Com o quê? Com a proclamação... do disse, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, e ele disse e ainda disse, é muito bom, é muito bom. Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nele e o abençoou e o santificou. Antes do verso 4, antes de Deus fazer chover sobre a terra, antes de Deus pôr a mão na massa, literalmente, e formar o homem, ele já tinha proclamado que todas essas coisas existiriam. Antes dele sair para operar, ele proclamou e ele foi descansar. Essa é uma das coisas mais terríveis para mim e para você, irmão. Em vários assuntos, para a mulher é impossível descansar. Não descansa nunca. E preocupa e volta e preocupa. É impossível, está na natureza da mulher. Para outras coisas, o homem não descansa nunca. Não descansa nunca. Está na natureza do homem. Mas o Senhor quer nos resgatar a sua imagem e semelhança, e aqui estão elementos que dizem respeito às suas características como Deus. Primeiro, ele sai proclamando, profetizando, e se eu não conheço a palavra, eu não tenho o que dizer a não ser, ô droga, não sei, acabou, estou arrebentado, não tem jeito, não pode, não dá, não gostei. A única coisa que a gente sai é murmurando. Mas se a gente conhece a palavra pessoalmente, a gente pode começar a proclamar o que ele determinou. E ainda assim, antes de sair pondo a mão na massa, eu e você temos que entrar numa dimensão chamada descanso. Eu vou parar aqui e vou falar sobre o descanso à noite. Mas você e eu podemos orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero. Não, eu preciso. E eu quero enfatizar a você que não é assim, alívio. Porque a gente vai falar que precisa do descanso por causa da urgência do clamor por alívio. Então a gente pede descanso. Senhor, eu estou precisando de um descanso. Na verdade, um alívio já resolve. Quando o dinheiro chega, quando o problema acaba, a gente se dá por encerrado. Graças a Deus, muito obrigado. Muito, está tudo resolvido. E de repente isso é só o início. Isso é só o alívio. O descanso mesmo ainda não veio, porque o descanso é algo sobrenatural. E o texto é claro em dizer, capítulo 2, o verso 2, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia. Irmão, Deus cria nos seis dias tudo que existe hoje no universo. Tudo. E aí ele vem no sétimo dia e faz algo que é diferente de tudo que havia sido criado. O que é que Deus faz de tão importante no momento da criação de todas as coisas? Deus separa um dia. E Deus abençoa esse dia. Espera aí. Então tem um negócio aqui para eu prestar atenção. Porque se isso vem junto com a criação de tudo o que existe e de uma forma especialmente cuidada por Deus, merece, no mínimo, uma atenção da minha parte. Daí a gente entender por que tanta resistência intelectual com relação ao sábado. Porque se eu e você descobrirmos o princípio espiritual do sábado, eu e você vamos governar sobre todas as coisas. E o diabo não quer isso de forma alguma. Deus abençoou esse dia e o santificou. Senhor, tem alguma coisa com relação ao descanso que mereceu o Senhor cuidar dele, abençoar e santificar? O Senhor não fala nada disso aqui a respeito de todo o universo que acabara de ser criado, mas fala com relação ao descanso e ao dia. Eu quero saber sobre isso, como teu discípulo, para pôr em prática, Senhor. Eu quero te adiantar, irmão, que eu não estou pregando guardar sábado no sentido litúrgico, ritual, mecânico, dogmático. Não estou falando isso. Não vou ministrar isso. Não estamos tendendo para isso. Isso não tem a ver com judaísmo, não tem a ver com prática religiosa nenhuma. Isso tem a ver com um princípio. E o diabo criou uma estratégia para gerar resistência a partir dos dogmas. Mas com isso, a maioria de nós nunca aprendeu algo que Jesus, o Mestre, diz: você tem que ser igual a mim. E eu descansei, então eu quero que você aprenda sobre o descanso. Porque é no descanso que o Senhor abençoa. E é no descanso que o Senhor santifica. E ele termina esse versículo dizendo: porque nele descansou. Por que que o Senhor abençoou e santificou? Imagina o conjunto de coisas que eu e você precisamos que sejam abençoadas e santificadas. Ele vem e diz assim: sabe por que que ele abençoou e santificou? Porque ele descansou.